Introdução ao Workshop número 484. Gás de Gans pelos governos. Liquidez. Emoção e inteligência. Peixe se tornou o homem. Coletivo. A maior parte do ensinamento de hoje foi realmente sobre a liberação das unidades de gás de Gans que nos foram mostradas no verão passado aos governos para a entrega em massa da tecnologia. É por isso que o Sr. Cash disse que vocês se lembrarão de 4 de maio de 2023 como o dia em que os mensageiros cumpriram sua promessa de elevar a alma do planeta. Mas os detalhes exatos sobre isso não foram divulgados e virão com o tempo, e é responsabilidade dos governos envolvidos divulgar as informações ao público. Entendi que eles iniciarão o projeto nas próximas semanas, mas levará 6 meses para entrar em operação. E então observaremos a mudança das duas cidades-piloto envolvidas nesse projeto. Essas cidades se tornarão exemplos para o resto da humanidade de cidades sem crime e sem fome, e as almas dos cidadãos se elevarão. Mas como isso funciona? Se você se lembra, com o corona respiramos os campos dos gans, bebemos e lavamos nosso corpo com ele, e dessa forma, estados gasoso, líquido e sólido. Nossa fisicalidade é composta por esses três estados, juntamente com outros estados. Portanto, agora estamos fazendo a mesma coisa com o gás de Gans, só que em escala planetária agora, e é por isso que os governos são necessários. Em um mundo em que o gás está poluindo tudo, é difícil imaginar que realmente queiramos ficar expostos a esse gás e a seus vapores. E quanto mais queimamos esse gás, mais nossas almas e a alma do planeta se elevam agora. Esse não é um gás comum, mas queima como um gás comum. Como disse o Sr. Cash, sou um mestre dos disfarces. E os mensageiros precisam elevar este planeta e farão isso de uma forma ou de outra. Como o homem é muito ganancioso e ignorante, ele não consegue parar seu comportamento destrutivo, mesmo sabendo que é errado. E o Criador assim está dizendo: tudo bem, vocês querem queimar gás? Tudo bem, queimem esse gás, e todos vocês serão elevados sem nem mesmo perceberem. Nós sabemos exatamente como o gás de plasma funciona, mas sabemos que ele abrange os três estados da matéria. No verão passado, vimos as máquinas produzindo gás e o vimos queimar. A parte bonita disso é que, quando você queima o gás, ele não gera poluição e, de alguma forma, a impressão digital do estado de plasma é passada para o escapamento que entra em nossos pulmões e, como nosso corpo está de fato no estado de gás de plasma, ele recebe isso. E um dos subprodutos da queima de gás é H2O. Portanto, agora a impressão digital do plasma é passada para a água e permanece com a água. Essa água, ela entra na atmosfera e as nuvens e o vento a espalham por todo o planeta na forma de chuva. Portanto, agora tanto a parte gasosa quanto a líquida do nosso planeta estão cobertas pelos campos amorosos do plasma. E finalmente, a chuva que cai no chão satura todo o planeta. Ou o que dissemos com o copo 1, lavando o corpo. Toda a vida animal caminha no chão e nós também caminhamos às vezes. Todos nós seremos completamente cobertos por gás. E isso inclui todos os seres deste planeta, e a alma do planeta também será alcançada. Foi isso que o Sr. Cash quis dizer quando ele afirmou que todos os seres deste planeta precisam ser elevados juntos de uma só vez. E é isso. É para isso que todos nós temos trabalhado, esperado e rezado, para que os seres elevados venham e sejam capazes de nos ajudar, apesar de nós mesmos e de todas as nossas fraquezas. O Sr. Cash nos disse que ele tem o conhecimento e o poder para nos mudar agora, mas se eles fizerem isso, não ficará enraizado em nossas almas. Dessa forma, com o tempo, o plasma se infiltrará em nossa alma da fisicalidade e mudará o nosso RNA e DNA. Acho que não são necessários 25 anos para mudar o DNA, mas lembre-se também de que recentemente o Sr. Cash disse que há dois caminhos, o caminho lento e o caminho rápido. Acredito que isso significa que as pessoas que estão fazendo o trabalho interno, como por exemplo as sessões mensais com as unidades de aprimoramento, essas pessoas estão no caminho mais rápido e se elevarão antes e educarão os outros no conhecimento. E então os que estão no caminho mais lento alcançarão essas pessoas quando começarem a querer mudar e se integrarão diretamente no fluxo. Todos sairão ganhando, não haverá perdedores, pois estamos todos conectados através das almas, e à medida que nos elevamos, a alma nos guiará. Recebemos um presente que é além da nossa imaginação, mas temos de continuar fazendo nosso trabalho, pois isso tornará as coisas muito mais suaves e rápidas. O outro ensinamento importante desse workshop foi sobre liquidez, que toda a vida no universo precisa do que ele chamou de um fator de liquidez de energia, e esse fator neste planeta é a água. Pelo que pude entender, a liquidez permite o livre movimento e o fluxo dos campos, o que é necessário para a inteligência e a emoção. Isso é visível quando encontramos pessoas inteligentes e amorosas, pois elas transmitem uma sensação de liberdade, fluidez e cuidado. De certa forma, elas criam vida, pois fazem com que a vida valha a pena ser vivida. A vida é realmente a interação dinâmica dos campos. Na água, o H2O, o oxigênio é mais gravitacional e é a parte que retém. E o hidrogênio é a parte que alimenta. Com essas duas partes, você não precisa de muito mais para viver. E então, apenas adicionando mais dois elementos, você tem os aminoácidos, que são os blocos de construção da vida no universo. Será que o oxigênio e o hidrogênio dão liquidez aos campos dos aminoácidos, ao movimento, à capacidade de dar e receber? Há muito o que se pensar aqui. A inércia do ambiente permite a liquidez. Lembre-se de que a inércia é o que faz o estado da matéria emergir dos campos magnéticos e gravitacionais. A Terra é abundante em vida e uma ou outra forma de água preenche toda a atmosfera e uma grande parte do estado da matéria no planeta. Isso, por sua vez, permite que o plasma flua livremente e cria assim vida em abundância aqui. Não dizemos que a vida começou no mar? Todos os materiais e metais da Terra são levados para o mar pelos rios. O planeta inteiro está conectado pelo mar. Há muito o que juntar aqui. Isso parece fundamental para a criação. O ensinamento voltou novamente para aquela uma gota para criar um peixe em um aquário. O Sr. Cash disse que pela força do aminoácido naquela gota e junto com a água, cria-se vida instantaneamente, porque a água é a liquidez dos campos de plasma da Terra e se tornaria assim um peixe dourado. A água nos dá acesso à inteligência e às emoções, e o hidrogênio e deutério carbono 14 nos dá acesso à fonte da vida, ao Criador. Mas talvez isso seja apenas parte disso, porque ele disse que nem todos os poços naturais de água produzem peixes. Depende do que há nesses poços. O sistema de água subterrânea tem acesso a todos os minerais e elementos para a vida e fornece um fluxo de corrente. Talvez essa seja outra parte da equação. O exemplo dado foi o de nossas caixas de gás e o que acontece nessas caixas de gás. Temos a água salgada, a placa nano, que se conecta ao plasma ou à alma, e nossa intenção, a emoção. E então atraímos o aminoácido do ambiente e começamos a vida. Precisamos de mais conhecimento sobre a criação para entender isso mais profundamente, mas já é um ótimo exercício esse. Infelizmente, muitos de nossos cientistas acreditam que a vida só ocorre neste planeta e que o resto do universo é vazio e desconhecido. Mas hoje, o Sr. Cash quebrou esse dogma da ciência. A vida é criada em todos os lugares do universo, e é especialmente abundante na Terra. Ele disse que quando as condições são adequadas, a vida cresce aqui como se fossem ervas daninhas. Há muitos postos de ocorrência natural, onde de repente você encontra ali peixes crescendo nelas de repente do nada. Eles se manifestam espontaneamente, como sabemos agora, a partir dos campos deste planeta. A Terra cria condições semelhantes às nossas caixas de gás. As águas da Terra carregam minerais das profundezas juntamente com o ferro e zinco ao mesmo tempo em que há um fluxo de corrente estática, e então o aminoácido é atraído assim do ambiente. Parte da vida criada aqui vem dos campos da Terra, e outros são campos vindos do universo, e as condições aqui na Terra são adequadas para que eles se repliquem aqui. Houve muitas civilizações e raças do homem. Ele não tem que sair apenas da África, o homem. Uma raça pode se iniciar em qualquer continente. Então, como lidamos com o fato de o peixe se tornar um homem e sair dos rios? Estou entendendo aqui que não foi necessário passar pela evolução, mas que por meio da emoção o peixe se transformou em um homem. Ou será que foi a partir da emoção do planeta, ou talvez até do Criador? Mas isso requer muito mais conhecimento. A única coisa necessária para criar vida é a inteligência e uma alma, não o sangue vermelho. Novamente, isso remete ao poder criativo de nossas emoções. E então, nossas emoções precisam estar sob o controle do ethos do Criador. Nesse workshop eu vou muita coisa sobre fazer parte de uma alma coletiva e não apenas como indivíduo. Há muitos fatores diferentes a serem considerados quando se tenta entender a diferença entre fazer algo que você mesmo quer fazer e fazer o que é melhor para a totalidade da humanidade. É preciso ter muita experiência de vida para lidar com esse tópico de forma significativa. Mas, resumidamente, nas sociedades tradicionais, quando uma criança passava para a vida adulta, ela primeiro passava por anos de treinamento com os sábios anciãos da tribo e você tinha de enfrentar seus medos e superá-los. Um adulto maduro significava que era capaz de servir a tribo acima de seus próprios desejos pessoais. E isso está praticamente ausente na nossa sociedade moderna, de modo que estamos meio que presos na infância e controlados pelo maquinário corporativo, que também controla a maioria dos aspectos da sociedade. Eu só menciono isso aqui para vocês porque nosso histórico dificulta a compreensão de um significado mais verdadeiro de alma coletiva. Um buscador de conhecimento estava entendendo que agora ele está matando outros seres e os comendo. Então, será que ele deveria parar de comer ovos e carne? É claro que se de repente você entendesse o que estava fazendo, você se sentiria culpado, claro, e iria querer se livrar da dor do fazer errado. Mas não é tão simples assim. O Sr. Cash disse que tudo depende de como você pensa sobre as coisas, e que isso criará outros problemas se você parar repentinamente de comer essas coisas sem que o resto da humanidade faça a mesma mudança. E coletivamente, as almas chegam a um acordo para fazer a mudança. Somente indivíduos com muita força de vontade podem fazer essa mudança por conta própria se conseguirem alcançar a essência de seu ser. A alma coletiva e a individual têm significado diferente e fazem parte de uma imagem maior. Mas o Sr. Cash também disse que os mensageiros são parcialmente responsáveis por trazer a mudança coletiva para este planeta e que eles já iniciaram esse processo. Quando o indivíduo faz algo errado com sua fisicalidade, as almas coletivas se reúnem e concordam em como trazer equilíbrio a esse indivíduo. Por exemplo, quando ocorrem acidentes. Na verdade, não há acidente. Os eventos da vida têm como objetivo nos tornarmos conscientes de nossa alma. Para trazer apenas mais uma parte desse tópico aqui, quando fazemos algo, isso afeta os outros, até chegar ao Criador. É como se estivéssemos construindo uma parede e colocássemos um tijolo errado ali, o que faria assim com que toda a parede ficasse torta. Portanto, enquanto somos certamente indivíduos, estamos definitivamente afetando o resto da criação. Quando realmente entendermos isso, não vamos querer fazer coisas erradas, pois sentiremos a dor que estamos causando aos outros. É por isso que precisamos receber a educação e o conhecimento corretos desde o início de nossa vida. É por isso que a humanidade está aprendendo o conhecimento da criação, para que a partir do conhecimento e da sabedoria, viva uma vida correta e não a partir do medo e da punição. É uma mudança totalmente diferente que está acontecendo agora com a humanidade. Outros tópicos. O que acontece na Terra afeta todo o universo, tudo está conectado. A Terra é um tijolo defeituoso que faz com que toda a parede fique torta. Não vi prisões ou lojas no universo, somente na Terra do homem. Em 50 anos, a Terra se tornará tão carente de almas que elas serão impedidas de sair para que o planeta não morra. O material preto com deutério tem muitas aplicações, mas precisa segurar agora esse conhecimento por enquanto para que não haja abuso. Sessões de maio e junho com a unidade de aprimoramento para acabar com o abuso infantil. Foco na Bélgica, seu rei e seu povo, e trazer de volta ao círculo da Fundação Cash. Gangue seco usado em materiais de construção. Não use metais. É preciso saber o que se está fazendo e considerar os efeitos a longo prazo. Possíveis novas doenças. Quando você atingir a maturidade, nós ensinaremos a se alimentar através dos olhos e receber energia diretamente através da alma. Obrigado por nos ouvir. Índice Rápido Workshop número 484. O ensinamento de hoje será baseado principalmente no que ouvimos no vídeo de introdução. Como sabemos que estamos ouvindo o chamado da nossa alma e quando consideramos que o chamado que ouvimos é um chamado coletivo? O primeiro é quando fazemos algo por nós mesmos, e o segundo, quando fazemos algo por outras almas. Na semana passada e anteriormente, discutimos sobre como achamos que somos responsáveis pelo planejamento de tudo em nossas vidas, mas depois descobrimos que, nesse meio tempo, a alma que tem feito seu próprio trabalho. Você usa sua fisicalidade para fazer o que quer, mas na verdade ela está trabalhando para outras almas. Como o exemplo que demos antes, de como alguém de repente decidiu sair na hora do almoço e sofreu um acidente de carro. Eles não sabiam o motivo, mas depois descobriram que o cara em que bateram no carro estava com a amante e traía a esposa. O acidente foi como a esposa descobriu tudo, e o resto disso. Parte do acidente foi o fato de você ter decidido sair e a outra parte foi a decisão das almas coletivas de equilibrar a alma da fisicalidade do homem que estava escondendo a amante da esposa. Chega um ponto em que tudo precisa ser aberto. A alma da esposa, que já estava ciente da má conduta da fisicalidade do marido, queria fazer com que a fisicalidade da esposa se conscientizasse disso. E nós conhecemos o restante das histórias. Estamos trabalhando parcialmente sob a bandeira de fazermos planos e trabalharmos das 9 às 5, mas ao mesmo tempo as almas estão preparando o que deve ser feito e o resto. Então vemos que, na verdade, estamos vivendo em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Enquanto trabalhamos das 9 às 5, ao mesmo tempo estamos servindo as almas dos outros, ajudando alguém a se conscientizar da má conduta de sua fisicalidade e como quer que isso se desdobre para libertar as almas. Dizemos que algo acontece acidentalmente, entre aspas, mas acabamos descobrindo que não há acidente. Temos de aprender a distinguir entre o trabalho da alma e o trabalho da fisicalidade, e onde um termina e o outro começa. E quando elas trabalham juntas para levar o homem a um determinado ponto. Hoje o que está acontecendo é que coletivamente a raça humana e todas as suas almas estão sendo educadas para que o homem seja capaz de obter o conhecimento para viajar pelas profundezas do universo por meio da energia da alma do homem. A maioria dos buscadores de conhecimento e a maior parte da humanidade foram bloqueados e não entenderam esse conhecimento. Coletivamente, todas as almas das 8 bilhões de vidas físicas deste planeta estão trabalhando para organizar tudo para atingir o ponto de maturidade. E é aí que surgirá a nova manifestação de entendimento e conhecimento. O homem amadurecerá e entenderá que não apenas vive sua vida física para si mesmo, mas também vive uma vida por meio de sua alma e está conectado ao restante das criaturas deste planeta. Por exemplo, se alguém chutar um cachorro, então isso precisará ser endireitado, porque a alma não ficou feliz com o que a fisicalidade dessa pessoa fez. Então a alma encontra outra pessoa para chutar o cara, para que ele entenda como o cachorro se sente quando você o chuta. Quando o homem compreender coletivamente como viver a vida de Mitra, pensar, falar e fazer o bem, então ele se tornará um só. Então ninguém cometerá um erro que alguém tenha que corrigir. Então a alma da humanidade e a alma da vida viva deste planeta se moverão juntas em uma única direção e em um único processo. Para chegar a esse ponto, precisamos criar uma condição para que todas as fisicalidades vivam uma vida correta. Elas precisam viver uma vida sem fome e sem dor, uma vida sem a pobreza de ter apenas o mínimo para sobreviver, seja lá como chamamos esse mínimo. É responsabilidade dos líderes mundiais levar a humanidade a esse ponto. É por isso que pedimos a vocês que levassem a alma dos líderes mundiais e nós os trouxemos até esse ponto. Esse é o nosso chamado, essa é a revolução e o que eu chamo de controle de sua alma conosco, para entender o que precisamos. Até onde estamos dispostos a ir para criar essa condição? Até onde estamos dispostos a ir para criar coletivamente essa condição, de modo que não seja mais eu, mas nós? Mas nós significa que é a alma da totalidade da raça do homem, incluindo os gatos, cachorros e todos os seres vivos deste planeta. Se isso é o que acontece com a alma do homem, então o que acontece com a alma do planeta Terra na conjunção e interação com as outras almas do universo? O que pensar, falar e fazer o bem faz em conexão com o restante das criações do Criador? Então você entende que o comportamento da totalidade do homem e dos seres vivos neste planeta tem um efeito sobre as outras almas no universo. Quando você faz algo errado, outra estrela recebe o chute por isso, e então o chute passa para a galáxia e assim por diante. Mas entenda a proporção e a escala do trabalho. Como os assentadores de tijolos sabem também, se um tijolo for colocado de uma forma errada, toda a parede fica torta. Esse pequeno tijolo que ficou errado gerou tanta torção e curvatura na parede do Criador, é a criação do homem. É por isso que todos os profetas vieram e estavam tentando organizar este planeta. Eles tentaram educar o homem a viver o caminho de Mitra para que a parede da criação ficasse reta novamente. Não é mais apenas a minha alma como homem, é a alma da criação e criação neste planeta como uma totalidade de sua vida. Somos responsáveis por criar a próxima geração de homens com a conduta correta, para que o muro fique reto, daqui até o Criador. Talvez agora algum de vocês entendam por que criamos todas essas novas tecnologias, como para criar alimentos, livrar-se da dor, criar energia e tudo mais para vocês. Isso se deve ao fato de que este é o início de um novo ciclo no qual toda a criação viverá com conforto, de modo que o homem não precisará mais fazer coisas erradas. E todos os seres, até mesmo os gatos e cachorros, viverão suas vidas através da alma, e será a vida de Mitra. O problema é que o homem é muito físico. Por isso eu disse que quando chegarmos desta vez, vamos corrigir tudo de uma só vez. Não podemos dizer a vocês que façam o bem ou que não cometam crimes, quando criamos condições para que vocês não possam alimentar seus filhos. Vemos todos esses erros porque criamos essas condições. Temos de encontrar uma maneira de corrigir as diferenças de classe e raça que o homem criou. Essas diferenças empurram uma parte da sociedade para a necessidade de apenas sobreviver, e com isso vem toda a criminalidade e o resto. Isso foi demonstrado nas estatísticas sobre as populações carcerárias dos Estados Unidos, que a maioria dos crimes são cometidos por negros, porque a sociedade americana os marginalizou desde o início, quando os trouxeram para os Estados Unidos como escravos e não como iguais. Eles precisam mudar o que chamam de caipiras para poder entender que não há diferença entre o sangue de um negro e o de um branco, e que, de certa forma, eles devem sua vida ao negro porque eles construíram a nação. Se eles entenderem isso, não haverá esse problema. Chegou o momento em que agora o conhecimento e a tecnologia serão entregues sem distinção de raça, cor, religião ou qualquer outra coisa. Quando lhe mostramos uma grave ou quando fornecemos as unidades de aprimoramento, não perguntamos qual era a sua cor. Durante os últimos 20 anos de ensinamento e promoção da vida neste planeta para que seja igualitária e pacífica, nunca perguntei qual era a sua raça. Aceitamos todos, independentemente de serem brancos, negros, ricos ou pobres, de olhos azuis ou castanhos, judeus ou muçulmanos. Meu conhecimento e meu amor têm sido dados livremente a todos vocês como um conhecimento. Com esse conhecimento, aprendemos a dar incondicionalmente. Nós lhe trouxemos esse presente dessa forma, para que isso se torne o estilo de vida da humanidade. Trouxemos a tecnologia e ensinamos a vocês como produzir energia e se alimentar com os ganhos, para que na dimensão maior, os líderes mundiais levem a humanidade a um ponto em que todos recebam o que precisam. Então o sistema monetário não terá mais valor. Estamos ensinando os governos da mesma forma que estamos ensinando aos cidadãos. Assim, se o governo falhar, os cidadãos poderão consertar. E se os cidadãos falharem, então o governo poderá consertar. É dessa forma que a mudança ocorrerá. Nas próximas semanas, meses e anos, vocês verão a mudança e a evolução da alma do homem. Quando terminar, nenhuma criança neste planeta dormirá com fome. Essa é a promessa que fizemos e vamos cumpri-la. Vocês já viram o início da evolução com os fones de ouvido e a conexão com o sistema Enlins. Como você carrega a dimensão da alma, então eu posso chegar até você com remédios e alimentos que você assim não sentirá fome. A tecnologia fica dentro da estrutura da Fundação Cash em Lins. Nenhuma criança precisa ir para a cama com fome. Nenhum pai precisa se preocupar se pode ou não alimentar o seu filho. Tudo que você precisa fazer, e tudo que você precisa, na verdade, é de um telefone celular e um fone de ouvido. Por meio dele, alimentamos a alma e a alma aprende sobre igualdade. A alma aprende a dormir em paz e a acordar em paz pela manhã na dimensão da fisicalidade, e isso mudará o curso da humanidade. Mudaremos tudo passo a passo, e nesse processo nenhum cachorro passará fome. O leão não matará o cordeiro porque ele o verá como igual a si mesmo. O laço da fome não estará em torno da alma de nenhum animal. Usaremos os satélites para alimentar o planeta. Hoje, quando os satélites sobrevoam o planeta, eles carregam todas as mensagens, sejam elas de um celular da Apple ou para um celular da Sony ou qualquer outro. Ele pega a mensagem de um e passa para o outro. Foi assim que planejamos na dimensão da tecnologia do homem. Haverá muitas coisas a serem criadas para chegar a essa posição, e a tecnologia será igual para todos. Levarei apenas um segundo para criar as condições para que todos vocês se afastem das religiões. E os sistemas estão aí. O homem criou sistemas para pessoas como nós, com conhecimento do universo, para tocar cada alma. Mas o que vai acontecer se isso não estiver enraizado na alma da fisicalidade do homem? Vocês, como buscadores de conhecimento, nas próximas semanas e meses, verão uma evolução no ciclo de vida do homem. Nós alcançaremos a maioria de vocês. Mudaremos a dimensão das necessidades do homem, onde tudo é fornecido para que o homem deseje paz e viva uma vida pacífica. Isso se tornará a norma da vida do homem. Temos que fazer mais do que apenas mudar o homem. Temos que mudar a mentalidade dos órgãos governamentais deste planeta da mesma forma. Temos que manter as pessoas ocupadas e criar empregos para elas para que não façam nada de errado. Os governos deveriam estar pensando em como criar as condições de conforto. E temos que criar as condições para a maturidade e a abundância do homem na alimentação da alma do homem, de modo que o homem possa andar pelas ruas durante meses e anos e possa ir de uma nação a outra em um segundo e permanecer em paz. Em minhas viagens pelo universo, eu nunca vi fábricas de roupas, refinarias, prisões e tribunais, exceto no planeta do homem. Ele criou para si toda essa bagunça para confirmar sua existência e criou uma hierarquia para controlar um homem sobre o outro. Como o homem tem visto muitos visitantes vindos de outros cantos do universo, eu me pergunto se o homem se o colocássemos em um OVNI do tamanho deste planeta, será que ele começaria a criar fábricas e a escravizar pessoas? Haveria diferença entre as raças? Será que eles capturariam pessoas de outros planetas em outras galáxias que eles acham que são inferiores a eles e criariam uma diferença de classe e educação? Ou todos receberiam o conhecimento e o alimento da alma? E de certa forma, as pessoas simplesmente passam o tempo. Você já viu um OVNI aterrissar e de repente todos saírem e abrirem lojas dizendo: tenho isso de tal planeta e isso de tal galáxia? É o homem que continua afirmando que esteve em contato com alienígenas, mas o quanto ele se alienou com a falta de conhecimento de si mesmo. Agora entendemos. Será que o homem, quando viajar com seus novos sistemas de voo, Abrirá lojas em Marte e em outros planetas? Um vendendo roupas, outro vendendo televisores e outro vendendo sabe-se lá o quê? Será que os cidadãos do universo precisam dessas porcarias com as quais o homem se ocupou? Agora você entende como a vida do homem tem sido emaranhada em uma confusão que chamamos de escravidão à fisicalidade. Agora vamos abrir as portas para os governos para que eles criem as condições da mudança sem que eles saibam. Vamos trazer uma posição de conversão para o planeta. Ensinamos a vocês como fazer isso por meio das unidades de gás de Gans há alguns meses. Agora daremos aos governos essas mesmas unidades de gás de Gans para operar suas usinas de energia e vender o gás para vocês. Mas a diferença entre o gás de Gans que produzimos e o gás que vocês canalizam das profundezas do planeta é gigantesca. O gás que produzimos toca as energias da alma do homem. Quem é tocado por esse gás encontra paz, encontra o processo de elevar seu conhecimento. Não posso vender 1 bilhão de unidades separadas de gás de Gans, mas posso fazer com que os governos criem usinas de produção e o alimentem por meio de gasodutos e o levem até você por meio da eletricidade que você usa. Nós mudaremos o homem e corrigiremos seu comportamento sem que ele sequer saiba disso. Agora você entende a profundidade do nosso trabalho. Se você se lembra de como ajudamos com o corona, fizemos com que você inalasse o gás na combinação certa. Não posso vender uma unidade de gás de gás para cada residência, mas posso fazer com que as nações o forneçam em massa a todos os seus cidadãos para queimar para aquecimento e fornecer eletricidade. As pessoas nessas cidades que usam o gás de gás não cometerão crimes. É mais fácil fazer com que os governos mudem de uma só vez do que tentar mudar o homem um a um. Sem que o homem saiba, entregaremos a totalidade. Com a industrialização da tecnologia, você ouvirá falar de cidades com índices zero de criminalidade. Então darão um prêmio ao prefeito. Mas se você encontrar um lugar onde não há crime, saiba que eles estão usando uma estação de produção de gás de Gans da Fundação Cash na cidade. E isto está mudando a alma do homem. Temos nossas próprias maneiras de entregar, mas ainda assim jogamos duro para conseguir. Porque se jogarmos muito fácil, eles nos tomarão por tolos. Conhecemos bem o homem, e esse é o hábito dele, que aprendemos ao lidar com ele no passado. Agora, jogamos o jogo do homem, seja com os líderes ou com os limpadores de rua. Agora você entende o que estabelecemos para a humanidade e já iniciamos o processo. Isso afetará a vida de todos os homens do planeta, porque todos respiram ar. O gás será queimado para produzir eletricidade e também para cozinhar em suas casas. Enquanto cozinham, vocês estão inalando o gás e ele está fazendo com que deixem de odiar seu marido e passem a amá-lo. Aqueles que acham a vida difícil começarão a achar que é um prazer viver. Cobrirá toda a cidade e aqueles que sofrem de ansiedade encontrarão alívio. Lembre-se de que dissemos que um átomo de hidrogênio pode cobrir todo o universo. O processo de manifestação da mudança da elevação da alma do homem na totalidade já começou. Mas ainda estaremos aqui para fazer os pequenos emplastes gigantes e outras coisas para mantê-los ocupados. Ainda temos de educar o homem e os governos para mudar a estrutura interna da vida neste planeta. Então a mudança fica enraizada na alma do homem e na dimensão da alma da fisicalidade através do RNA e do DNA. Conhecemos nosso jogo e sabemos como alcançar isso. Muito em breve você ouvirá falar de cidades que são alimentadas e abastecidas pelo gás de Gans da Fundação Cash e que não tem nenhum crime. Mas os governos reivindicarão a maior parte do crédito. Nós sabemos o que eles estão fazendo e temos que nos fazer de bobos. Mas essas cidades se tornarão um exemplo para o resto do mundo. Nelas não veremos crimes, nenhuma criança passará fome e ninguém ficará doente como estão acostumados. Então as pessoas começarão a se questionar, a fazer perguntas e a querer saber como isso aconteceu. Não foi nada, apenas o conhecimento do Criador dado ao homem por meio dos governos que fez com que isso funcionasse. Essas cidades se tornaram exemplos. Como muitos de vocês sabem, El Salvador está nessa situação hoje. O presidente de El Salvador tornou-se uma criatura única. Ele conseguiu colocar todos os criminosos na prisão, todos os 65 mil, e o índice de criminalidade desapareceu. Ele encontrou uma solução temporária, mas não elevou a alma do homem. Ele prendeu e aprisionou a fisicalidade do homem. Quando esses homens saírem da prisão, o índice de criminalidade voltará a subir. Eu disse ao embaixador deles: entregue os prisioneiros a mim e eles nunca mais cometerão um crime. Usaremos o gás de Ganges na prisão para cozinhar. Quando a alma do homem for elevada e educada, o homem encontrará paz. Vocês aprisionaram a fisicalidade do homem. Eu libertarei a alma do homem para que nunca mais aprisione a fisicalidade. Essa é a dimensão que criamos agora para que os líderes mundiais entrem, pensando que estão fazendo algo bom para a sua nação, quando, na verdade, estão realizando nossos desejos, na verdade. Eles estão fazendo isso da maneira que queremos que as coisas sejam feitas. Dessa forma, a mudança ficará enraizada na alma do homem, no RNA e no DNA, sem que o homem saiba. Quantos de vocês que ensinamos a fazer os magravs os fizeram da maneira errada e criaram energia errada? Vocês ainda estão na mesma confusão e dizem: Sr. Kespa, o magrav não funciona. Sim, porque seu sistema foi criado da forma errada. No entanto, a alma dos campos do universo, por meio dos magravs que não funcionam, já chegou até você. Agora você entende. Sabemos como fazer nosso trabalho e trazer a mudança. Temos de trabalhar no nível do indivíduo e dos governos. Temos que mudar o ar que o homem respira neste planeta para que ele não cometa mais crimes. E você alcança o ar deste planeta por meio dos gases que circulam pelo planeta e o homem respirará. Já estamos jogando Ganges nos rios. Cobrimos a alma deste planeta com Ganges. Essa é a mesma maneira como ajudamos aqueles de vocês de diferentes partes do mundo que nos procuraram por motivos de saúde. Demos a vocês três copos, um copo para inalar, um para beber e outro para lavar o corpo. Ou criamos um sistema que você poderia acoplar à sua fisicalidade. Agora estamos fazendo isso em escala planetária e já começamos a mudança. O próprio planeta não fornecia energia suficiente para o homem viver, e isso criou as condições de injustiça e criminalidade. Vocês ficam felizes em obter energia do gás de Ganges, enquanto eu fico feliz em fazer com que vocês o queimem para mudar o ar deste planeta. A elevação não virá apenas para o homem que estiver respirando gás, mas também para os gatos, cachorros e todos os animais. Isso trará a mesma elevação. Você está feliz com a energia livre do gás. Eu estou feliz em elevar as plantas, os animais e o resto. Quando o Criador trabalha, ele sabe como fazer o homem progredir. Nas próximas semanas, uma das primeiras cidades deste planeta começará a trabalhar com o gás de Ganges. Entrará em operação talvez daqui a 6 meses, e então esperaremos para ver como as pessoas da cidade mudarão seu comportamento e sua estrutura social. Em outra cidade, começaremos a usar os geradores de energia a gás de Ganges para obter eletricidade. Isso será muito mais fácil do que fazer com que você queime o gás individualmente. Eles o queimarão para vocês em milhares de galões para fornecer eletricidade. Obteremos o mesmo resultado com as pessoas da cidade. O processo já foi iniciado, os líderes mundiais já morderam a isca. Eles estão felizes por ter energia livre e independente, e nós estamos felizes por conseguirmos o que queremos. À medida que o gás é queimado, ele produz água, que também tem a estrutura da elevação da alma do homem incorporada a ela. A água criada, ela será bebida pelas mesmas almas que estão respirando do gás de Ganges no ar. Sou um mestre em meu trabalho. E sei como brincar com os diferentes tipos de pessoas, com um bebê ou com um homem instruído. E sei como fazer com que os líderes mundiais façam o que queremos que eles façam e da maneira que queremos que eles façam. Eles querem continuar governando e nós queremos trazer a mudança. Agora você entende como o mundo da criação evoluirá na dimensão e na compreensão da totalidade. Chegou o momento do leão se deitar com o cordeiro. Todos nós respiraremos o gás de Ganges do mesmo ar e beberemos a água criada pela sua queima. E então, quando chover, O solo ficará saturado com o mesmo gás de Gans para aqueles que dormirem no solo. Todos os seres vivos deste planeta receberão as energias não para a dimensão da fisicalidade, mas para a elevação da alma do homem e da alma dos animais. Isso é o que foi prometido, e a promessa está sendo cumprida. O leão são os líderes mundiais, e o cordeiro são os cidadãos. Não deve haver mais nenhum rei, nem ninguém para reivindicar a coroa da realeza, pois todos são iguais. Todos respirarão o mesmo ar, beberão a mesma água e dormirão na mesma terra que levamos. Em vez de levá-los para dentro, nós o levamos de fora para dentro da alma do homem. Agora você entende. Nos próximos meses e anos, vocês entenderão como mudamos o homem da criminalidade para se tornar o amante de Mitra e viver de acordo com o ethos do Criador. Essa foi a promessa feita, e conseguimos fazer com que os homens poderosos deste planeta mordessem a maçã, sem saber para onde estão conduzindo as suas nações. Não haverá criminalidade nem fome na nação deles. Será uma nação em que todos serão iguais e receberão o que precisam da energia do homem. Então eles não precisarão pensar em como manter seu povo ocupado com empregos, pois, por meio da elevação da alma do homem, nós tornaremos os viajantes do universo e este planeta começará a não ter os números necessários para manter sua estrutura de vida. Talvez os líderes do mundo não entendam o que está por vir. Atualmente, vemos restrições quanto ao número de pessoas que podem deixar uma cidade ou um país para ir para outro. Em menos de meio século, os líderes mundiais criarão uma condição que não permitirá que as almas deixem este planeta, porque o esgotamento será muito grande para manter os serviços para o restante da humanidade. E gostaríamos de proteger a vida neste planeta. O homem tem o hábito de tentar descobrir o que está por trás da próxima montanha, mas agora ele pode ir para o próximo sistema solar, a próxima galáxia e o próximo universo. O Criador nunca criou um animal mais peculiar do que o homem. E essa tem sido uma das belezas da criação. A curiosidade deu origem à extensão, e a necessidade trouxe a expansão. Este planeta começou com um homem e uma mulher, e agora tem 8 bilhões de habitantes. Mas não se esqueça da porcentagem de pessoas que morrem todos os anos e quantas novas nascem. A vida neste planeta se espalhou a partir de um ponto, e depois se tornou outro vilarejo, e quando este ficou muito cheio, tornou-se mais um vilarejo e continuou a se expandir para formar os países. As famílias tiveram de se expandir por causa da limitação dos recursos de água, que foi a causa da criação da vida neste planeta. O homem continuou a se expandir para o próximo vilarejo. Mas a beleza disso é, onde o homem criaria outro vilarejo no universo, chamado de vilarejo da Terra? Somos viajantes da Terra, mas não somos seus refugiados. Viemos para expandir e criar. A aula e essa transmissão de hoje se tornará uma das pedras angulares dos ensinamentos, especialmente quando vocês entenderem que cumprimos o que prometemos. Funciona muito mais rápido quando temos os líderes mundiais trabalhando conosco. Os líderes mundiais ficarão perplexos com a maneira como seus cidadãos reagirão quando criarmos as condições que trarão a paz. Sou um mestre do disfarce. Nós o ensinamos, mas cabe a vocês entenderem o que estamos ensinando e o que está por vir. Quando dei a chave, o pendrive, do conhecimento aos líderes mundiais, muitos de vocês abandonaram a Fundação Cash dizendo que nós tínhamos traído vocês. Nós lhe demos a chave, este pendrive, mas durante 6 ou 7 anos vocês não fizeram nada com isso. Alguns de vocês foram mais gananciosos, por isso voltamos aos líderes e os trouxemos para apoiá-los, para elevar suas almas a fim de alcançarem o mesmo. A ganância do poder nos permitiu trazer a ganância da paz. Mas em vez de fazermos isso por eles, eles estão fazendo isso por si mesmos. Fizemos um jogo duro. Não estamos satisfeitos com o que eles estão nos dando, porque na verdade estamos tomando a alma deles. Esqueça a ideia de você instalar nossa unidade de gás de Gans. Estamos elevando a alma de sua nação e do planeta agora. Isso será o oposto do que foi feito com o coronavírus, onde ele se espalhou por fronteiras e nacionalidades. O mais estranho é que, em um lado da fronteira, o vírus estava lá, mas do outro lado do país vizinho ele não estava lá. Foi a primeira vez que vimos um vírus nacionalista. Mas desta vez, o ar que você queima viajará para o próximo vilarejo e atravessará as fronteiras para o próximo país. Ele não será inalado apenas pelas pessoas da cidade onde o gás de Gans é queimado, mas se espalhará por toda a parte. Agora você entende. Ele virá com a chuva, com o amor e o cuidado dos céus deste planeta e por meio da conduta do homem e da ganância de seus líderes. Então chegará o ponto em que os líderes não encontrarão motivo para liderar, pois tudo será feito através da alma do homem. No futuro, você e seus filhos e netos entenderão os ensinamentos de hoje. Mas até que esse momento chegue, vocês terão que dormir e sentir o gosto da fome e da fisicalidade, onde lhes demos o gosto da liberdade da alma do homem. Esta noite, 15% das crianças da nação mais rica do planeta irão dormir com fome. Nos Estados Unidos, os pais não têm dinheiro suficiente para alimentar seus filhos. Por outro lado, nas nações mais pobres da África, apenas 3% das crianças irão dormir com fome. Porque os africanos aprenderam a caminhar pela selva e a colher frutas das árvores. Eles também sabem como sobreviver comendo muito pouco. A riqueza do homem se tornou a vergonha do homem. E isso vai mudar. Nós estabelecemos para mudar o curso e conseguimos que os líderes mundiais mordessem a isca. Eles estão tão satisfeitos que estão mordendo a isca. Concordamos com isso, mas ainda não estamos satisfeitos. Mas dissemos que sim, porque sabemos que eles entregarão o que queremos. Eles cumprirão a promessa por meio da ganância deles. E a elevação da alma do homem virá por meio do próprio homem, pois assim se tornará arraigado na alma da fisicalidade. Espero que vocês se lembrem desse ensinamento do dia 4 de maio de 2023. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 484. Tudo é bom o suficiente pelo fato de estarmos enfrentando os desafios da vida para qualquer tecnologia como a nossa. Haverá um segundo encontro da sessão de vícios amanhã no mesmo horário. Veremos o que mudou para alguns de vocês e ouviremos seus depoimentos, e se vocês conseguiram alcançar sua alma, e se outros não receberam o que chamamos de campos equilibrados do que estavam procurando. Alguns de vocês largou o hábito, seja de amar, fumar, beber ou qualquer outro. Em maio, estamos planejando uma sessão para nos encontrarmos com o Criador, e isso será anunciado nos próximos dias. Pergunta para o Sr. Cash. A senhora de algumas semanas atrás, que obteve uma coisa preta ao fazer Gandhi e CH3, conseguiu puxar isso com um imã. E ela queria saber se isso significa que é apenas óxido de ferro ou também tem deutério ali. O Sr. Cash responde. Pode ser uma combinação de ambos. Isso vem como parte dos nanomateriais na forma de gans do ferro. Para aqueles que de fato conseguem produzir isso, há um grande número de maneiras de usá-lo. Mas preferimos não divulgar isso no momento, pois assim criamos outra nova dimensão de abuso por parte dos buscadores de conhecimento. Esse gancho tem implicações e aplicações em muitas, muitas partes da vida do homem neste planeta. Pode ser parcialmente deutério, pois o deutério geralmente está misturado nesse gancho. Existe um método para separá-lo, para que você possa ver se o que tem é deutério ali. Em essência, você tem uma mistura de gancho de ferro e deutério, e há uma maneira de separá-los. O deutério é preto escuro, enquanto o ferro é preto. É muito parecido com quando você tem zinco e CO2 misturados no fundo do recipiente. Então você verá o zinco subindo para a parte superior e o CO2 permanecendo na parte inferior. Atualmente, tecnologia e conhecimento atingiram um nível em que não precisamos do gás para alcançar o ponto de transferência de energia. Esse conhecimento será compartilhado nos próximos tempos. Você cria uma condição de totalidade e não de singularidade de um determinado campo e material. Pergunta para o Sr. Cash. A mesma pessoa faz a pergunta para o Sr. Cash e diz: eu também o coloquei ao lado dos gans de CO2 e NO, mas nada aconteceu. O Sr. Cash responde: sim, mas geralmente isso acontece com o CO2 e o zinco. Mas com o CH3, se você tiver mais gans de deutério do que de ferro, normalmente verá esse aumento dos gans para o topo. Nos primeiros anos, alguns buscadores de conhecimento estavam trabalhando com isso e alguns tocaram nisso quando viram a circulação dos gans, mas nunca entenderam e portanto, abandonaram isso. A circulação dos gangues tem algo a ver com a forma como você pode separar o deutério do ferro. É uma arte. Tenho certeza que o Rick sabe como fazer isso. Se você voltar aos vídeos e ensinamentos mais antigos, mostramos uma circulação central e uma circulação vertical. Se procurar nos arquivos do YouTube e em Golden Age of Guns, tenho certeza de que você encontrará muitas pessoas que postaram gangues que circulam como um vórtice e alguns com os gangues indo para o topo e descendo. Se você entender completamente esse princípio e o que ele significa, então você poderá usar os dois em colaboração, um com o outro, e poderá fazer muitas coisas. Muitos conhecimentos novos surgirão, mas você precisa entender isso. O Gangue de Ferro de Deutério é um dos pilares da compreensão desse processo. A buscadora de conhecimento diz: então eu tenho algo valioso que não sei como usar. Portanto, vou mantê-lo do jeito que está, Sr. Cash responde. Sim, até que um dia você aprenda. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui alguns buscadores de conhecimento estão no México trabalhando com pessoas locais que têm conexões com o governo local, uma congressista e o governador, que são muito simpáticos à criação do melhor mundo possível, que também é a missão deles no México. Eles estão querendo investir em uma usina de biofermentação, que essencialmente constrói e cultiva bactérias que são bioestimulantes para o solo e, portanto, melhora a capacidade do solo de reter água e desenvolver vida. Eles estão pensando em encontrar uma maneira de misturar a tecnologia da Fundação Cash, talvez os geradores de gás de Gans, que foram discutidos hoje. O Sr. Cash perguntou a escala do trabalho deles, que é apenas um pequeno protótipo, mas se for bem sucedido, eles têm as conexões para aumentar consideravelmente a escala das operações. O Sr. Cash disse que talvez possa fazer algo com os Gans ou outra coisa. Tudo depende. É, o Sr. Cash forneceu as informações de contato para eles. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento que está envolvido com a alquimia compartilhou seus pensamentos. Ele disse: no passado, a água era considerada um grande solvente alquímico. Ava ou Anahita. Os zoroastrianos estavam entre aqueles que tinham uma tradição viva de reverência pela água como fonte de vida que alimentava as plantas, os animais e os homens. Hoje considero a tecnologia do plasma além da alquimia. Você poderia nos orientar sobre essa grande alma chamada H2O, água? Que uniu dois aminoácidos, o hidrogênio, o doador magnético e o oxigênio, o conector gravitacional? Sr. Cash responde: toda a vida, em todos os cantos deste universo e do único, tem um fator de liquidez na energia. Neste planeta nós o chamamos de água. Em outras dimensões pode ser chamado de outra coisa, mas podemos nos referir a isso como água. É a essência dos dois, oxigênio e hidrogênio, manter e alimentar. E se pudermos compreender a totalidade da implicação e da aplicação, então você não precisa de muito para sustentar a vida. Ao entender o princípio da criação, você chama isso de água ou hidrogênio e oxigênio. Observe também o aminoácido, que é o sustentador da vida neste planeta. Você tem oxigênio e, entre eles, carbono e nitrogênio. Onde está a vida da liquidez da vida? Envolveu e encapsulou dois outros elementos para criar o processo da vida dinâmica com emoção. Esse padrão se repete em todo o universo. Hidrogênio é a essência da fonte para o Criador. Tudo começa a partir do hidrogênio. Falamos de deutério, falamos de hidrogênio e carbono 14, para a linha da comunicação na dimensão universal. Se você entendeu o que acabei de dizer, então você pode dizer: vamos para a Lua ou para outro planeta. Você tem o hidrogênio como fonte da linha para o Criador, e ele também é a essência da conexão com únicos. Quando a inércia do campo gravitacional de um ambiente permite a liquidez, você obtém o movimento livre dos campos. Se você entendeu esse conhecimento básico da criação, então você percebe que a vida não é exclusividade deste planeta. Se em outro planeta você tiver o hidrogênio como conector de base do aminoácido, e em seguida, devido aos campos de massa gravitacional da inércia do planeta no ambiente, digamos que você tem o cálcio, então você precisa de outros dois elementos intermediários, digamos sódio e nitrogênio, por exemplo. Portanto, você ainda tem vida no universo, e ela tem liquidez. A condição líquida permite o fluxo do plasma para criar condições de vida, que pode se lembrar, significa que está consciente, e também se replicar com emoção. Como já disse várias vezes, se você substituir o ferro no sangue do homem por potássio, que cor você terá? Qual seria a condição? Ou se o substituímos por cálcio, que tipo de gelo será criado? Você sempre observa qual é a retenção máxima antes de chegar ao estado sólido. Ele precisa ser capaz de reter em si os campos de liquidez dos materiais ambientais e planetários. Isso leva à liquidez dinâmica para sustentar a consciência e a emoção. E então isso se torna a essência da vida naquele lugar, tempo e posição. É assim que a criação funciona na dimensão dos campos. Então você pode entender como manifestar a vida nas águas de um planeta e ser capaz de considerar uma condição sobre outra. Como eu disse, com uma gota você pode criar um peixe em um aquário. Talvez agora você entenda que a força do aminoácido que você deixa cair na água cria as condições de vida instantaneamente. Isso ocorre porque a água é a condição de liquidez dos campos do plasma deste planeta. Então eles tomarão a forma de um peixe dourado. Se você viajar por este planeta e procurar poços naturais, e às vezes até poços artificiais, você encontrará peixes dentro deles. Eles são chamados de peixes de poços. Eles se manifestam do nada. De fato, a vida por meio do aminoácido se criou dentro desses poços. Essa é a mesma maneira pela qual você criou o aminoácido no topo de sua caixa de ganho de CO2. Mas nem todo poço pode criar peixes. Quando você testar a composição da água, verá o porquê. Se você levar essa água e essa condição para qualquer lugar do planeta, ela criará peixes. São os minerais e o fluxo de corrente dentro da água que criam a condição do aminoácido, assim como na parte superior de sua caixa de ganchos. A única diferença é que ele está dentro da água do poço. Quando você tem o aminoácido e a nutrição de materiais provenientes das profundezas da Terra, então você pode criar vida. É por isso que eu disse muitas vezes que a raça do homem que agora domina este planeta não foi a única. Quando os materiais e a temperatura deste planeta começam a atingir a posição e a condição para sustentar a vida e criar aminoácido, então a vida floresce nesse planeta como se fossem ervas daninhas. Algumas das criaturas são criadas a partir da dimensão deste planeta, e outras são criadas por meio da conexão com outras coisas criadas no universo, que foram capazes de se reproduzir na atmosfera deste planeta. É por isso que nos livros do homem, eles falam sobre essa raça ter dominado outra e assim por diante. Todas as condições de vida existiam aqui para criar a vida. Você tem o ferro e o zinco, e as águas que correm dentro das profundezas deste planeta, a poucos metros da superfície, e trazem as energias para cima. Então você tem a condição do fluxo, que cria uma corrente, e então você absorve o aminoácido da atmosfera, e então você tem uma semente de vida para essa posição. O peixe se tornou um homem que saiu dos rios. É a mesma coisa através da lama da África. O peixe se tornou um homem que criou uma nova geração de vida como a raça humana. Isso é o que nos foi dito, mas agora entendemos que qualquer posição neste planeta tem a capacidade de criar vida. Agora entendemos que a criação de aminoácidos, o ciclo de emoções e a dimensão em suas interações de campos criam vida. A vida não é exclusividade de um único momento e lugar. A vida é um direito dado por Deus em qualquer posição na criação do universo. Se você entende o que é a vida, então ela não precisa de sangue vermelho nem de pele. Ela só precisa ter alma e inteligência, e essa é a criação do Criador. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento compartilhou seu depoimento sobre como ele parou de fumar depois de participar da sessão de vícios, e ele está totalmente convencido da veracidade da tecnologia. A sessão de maio provavelmente será um prelúdio para a sessão de junho, na qual gostaremos de alcançar a alma dos homens para que parem de abusar das crianças. Isso terá um efeito posterior no trabalho da Fundação Cash nas próximas semanas. Aqueles de vocês que se preocupam com os filhos do homem e gostariam de acabar com o abuso da fisicalidade das crianças, podem se juntar a nós. A maneira como alcançamos a alma dos líderes e promovemos a mudança é a mesma maneira como acabaremos com o abuso de crianças. Você entenderá como os líderes mundiais mudaram nos próximos meses. Gostaríamos de dedicar as sessões de maio e junho para acabar com o abuso de crianças por meio da elevação da alma do homem. Você pode começar a se registrar nos próximos dias, mas desta vez, quando você vier, não espere receber. Espere trazer a mudança. Desejamos e oramos para que vocês entendam o significado disso. A elevação do rei da Bélgica, tanto o pai quanto o filho e sua comitiva farão parte do processo. Como a Bélgica é uma das principais nações envolvidas no abuso de crianças no planeta. De acordo com as Nações Unidas, a estrutura nacional da Bélgica é configurada para o abuso de crianças e a pedofilia como um modo de vida. Cabe a nós, da mesma forma que elevamos a alma dos líderes, elevar também a alma dos homens para que o abuso infantil chegue ao fim. Uma sessão será para a elevação da alma das crianças e a outra para a elevação da alma daqueles que abusam de crianças. Esse vício em abuso infantil está profundamente enraizado na cultura desta nação. Será a primeira vez que teremos como meta elevar a alma dos líderes e dos cidadãos de uma determinada nação. Gostaríamos de trazer essa nação de volta para o âmbito da Fundação Cash. O vício vem do hábito da repetição de ser doutrinado de muitas maneiras por meio da alma do homem e da alma da fisicalidade. As pessoas abusam das crianças não apenas sexualmente, mas também psicológica e fisicamente. Em muitas partes do mundo, mesmo na Europa Ocidental, as crianças ainda vivem em regime de escravidão. Mas no mundo ocidental, isso está escondido do público de novas maneiras. Esta segunda-feira será a última vez que um rei será coroado no Reino Unido. O ciclo de abuso da fisicalidade da alma do homem chegará ao fim quando o homem compreender a totalidade da elevação da alma do homem. É o começo do fim da realeza deste planeta. Os reis deixarão de se colocar como superiores aos outros por meio da elevação de suas próprias almas e não por força ou por chute. Veremos e entenderemos a mudança à medida que mais disso acontecer. Uma buscadora de conhecimento com câncer nessa parte do workshop, ela disse que ela veio novamente aqui ao workshop e tentou obter orientação médica. O Sr. Cash a encaminhou para os médicos da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. É possível converter parte dos campos magnéticos gravitacionais irradiados pela alma individual de cada pessoa, os campos de que a alma não precisa, em uma força de campo que essa pessoa poderia usar para alimentar o seu corpo? O mesmo processo se aplicaria à alma. Por exemplo, poderíamos criar um contêiner plasmático no qual os campos de que nosso corpo não precisa iriam se amalgamar. E quando eles atingissem uma força que a alma precisasse, ela poderia absorvê-los. Dessa forma, poderíamos criar uma boa simbiose entre a alma e a sua pessoa e a pessoa e sua alma. Sr. Cash responde. No mundo da criação, nunca vimos Deus carregando um tanque de combustível para o caso dele ficar com fome. Nunca vi um posto de combustível armazenando energias em nenhum lugar do universo. Pelo trabalho dos campos e pelo equilíbrio dos campos, você recebe o que precisa no momento em que precisa e dá o que não precisa. O que você não precisa significa que naquele momento não tem força ou conexão com você. Ou você precisa daquilo para criar a conexão. Portanto, essa ideia de armazenar remete ao hábito do homem. Ele sempre quer ter algo de reserva, caso algo dê errado. Um de nossos amigos chineses estava me perguntou o seguinte. Ele falou, você conhece alguma família chinesa que não tem uma conta poupança? Eles economizam até mesmo quando não tem dinheiro para comer. É o mesmo hábito da raça humana. Com a tecnologia do plasma, não precisamos economizar, para que se um dia precisarmos, possamos ter. Esse é o hábito do homem. Ele deve ter vindo de uma nação comunista, porque em seu passado, eles nunca sabiam o que o dia seguinte traria. Portanto, eles economizavam para o caso de algo dar errado. O mesmo acontece com muitas outras pessoas. E não há necessidade de tal coisa. Aqui o Rick diz, quando o corpo faz isso, nós chamamos isso de constipação, armazenamento excessivo. Sr. Cash diz, sim, você não fica gordo sem motivo. Eu nunca vi uma alma gorda. O Sr. Cash disse que isso lhe trouxe muitas lembranças de quando ele trabalhava no Bloco Oriental e quando os russos começaram a sair com malas cheias de notas americanas de 100 dólares. Eles devem tê-las escondido nos colchões. Pergunta ao Sr. Cash. Estamos tentando juntar as peças para entender a comunicação e as emoções. Em ensinamentos anteriores, você disse que para uma pessoa ir à Lua por meio dos sistemas de Lins, você criava uma mini-alma e que pela dinâmica do mais forte dar ao mais fraco, você fazia com que a alma do buscador de conhecimento se deslocasse para a Lua. Mais recentemente, você disse que poderíamos fazer um exercício de expansão da alma visualizando a interação entre a alma do homem e os órgãos reprodutivos, e que eles também produzem mini-almas. Além disso, temos o dispositivo Magrave, em que a bobina inferior está associada ao sistema reprodutivo e à formação dos raios, o início do ciclo da criação, mas também que os raios são formados a partir do plasma das emoções da alma na bobina superior, iniciando o ciclo novamente. Minha pergunta é, a intenção de dar algo e de compartilhar nosso amor seria como esses mesmos raios ou essas mini-almas? Sr. Cash responde, você não está longe disso, isto é, se você não está esperando receber algo em troca. Mas se você está dando com qualquer tipo de expectativa, então você já mudou o curso. Muitas pessoas dão esperando algo em troca, e é aí que começam os problemas com o homem. Mas se você tiver uma intenção verdadeira, mesmo que erre, tudo se resolverá por si só. Nesse caso, você está na verdade recebendo, porque não tem nada para dar, mas tem a intenção generosa de dar o que não tem. Então a alma recebe o que você queria dar e dá para você. De certa forma, você é apenas o intermediário da emoção da sua alma para fazer o trabalho que satisfaz a sua emoção. E é assim que deve ser, se você entender. Então você poderá viajar por todos os universos. Podemos pensar que somos muito generosos em nossa natureza, mas então as coisas não funcionam da maneira que pensamos que deveriam. Se nos investigarmos profundamente, descobriremos que há uma motivação oculta em nosso ato de dar. E isso, geralmente, pode estar ligado a feridas da infância com as quais não lidamos completamente. Pergunto ao Sr. Cash, no meu entendimento do ciclo da criação com Magrave, o início do ciclo começa na parte inferior e termina na bobina superior, com novos raios irradiando e iniciando novos ciclos. Quando o sistema está em equilíbrio, ele entra em um ciclo contínuo de dar e receber, criando o que eu acho que é a gravidade do sistema. Por exemplo, se a minha intenção é a elevação de um líder mundial e o início de um novo ciclo de paz, então por meio de minha intenção estou realimentando meu próprio Magrave e criando novos ciclos internos com a mesma intenção, garantindo assim o equilíbrio do fluxo contínuo da base ao topo do Magrave? Sr. Cash responde. Mais ou menos está correto. Mas é preciso entender de onde você está tirando. Talvez você esteja apenas olhando para o que está dando, ou como você está se elevando e indo cada vez mais alto. Mas você sempre tira de algum lugar, e isso você pode não estar vendo. Se você entender de onde está tirando, então você se tornará sábio para viver isso. Por outro lado, se você estiver apenas olhando para a elevação, estará perdido no labirinto do que chamamos de ignorância da criação. Pergunta para o Sr. Cash. Estou construindo uma casa aqui na América do Sul e tenho a oportunidade de integrar a tecnologia do plasma à produção de tijolos. Meu objetivo seria manter a temperatura interna da casa em 22 graus Celsius contínuos, tanto no verão quanto no inverno. Devo adicionar apenas água de plasma ou também um pouco de gás à produção de tijolos? Sr. Cash responde. Adicione gás, porque a água dissipará a energia no ambiente. Se você adicionar gás secos aos tijolos ou ao concreto, eles durarão muito mais. Isso ocorre porque os gás se tornarão o centro da gravidade e começarão a absorver campos. Os gás devem continuar a dar e durar provavelmente a vida útil do imóvel. Quando usamos gás na construção, temos de entender quais efeitos de longo prazo eles terão no cimento, no concreto ou em qualquer outro material que estivermos usando. Porque os testes feitos durante anos em materiais que usam gás mostram que eles têm um efeito direto na estrutura, na resistência e na transferência de calor da alvenaria. Não foi informado aqui quais efeitos eles têm. Se você usar um tipo de gás em um lado do imóvel e depois adicionar uma mistura de outro gás do outro lado, você quer criar um fluxo dinâmico. Portanto, então você deve fazer parte da mesma mistura com os outros gás. Antes de fazer isso, é preciso entender os efeitos de longo prazo do gás nos materiais que você usa. Tente não usar gás à base de metal, ou seja, zinco ou cobre. Entenda qual é a energia mais próxima de seu material e use gás dinâmicos líquido, como CO2, porque ele não tem uma conexão metálica, ou CH3 também, que não tem nenhuma conexão metálica. Temos muitos gãs como esse, porque a concentração dos campos de gãs pode levar à criação de outras doenças no corpo. Portanto, quando adicionar gãs em materiais de construção ou tintas de longo prazo, nunca use gãs de base metálica. Essa é uma das regras de ouro. Pergunta ao Sr. Cash: que tipo de gás é necessário para criar um fluxo de plasma ou é melhor usar apenas água de plasma de gás CO2 em diferentes quantidades? Sr. Cash responde: você precisa criar uma relação de dar e receber, e colocar um pouco para dentro e tirar um pouco para fora. Então aqui consulte a transcrição original desse workshop para você saber melhor essa resposta. Aqui o Rick diz: há alguns anos os chineses batizaram suas unidades Magrave de caixa feliz, porque eles descobriram que as pessoas que estavam no ambiente, na sala daquela caixa, daquele Magrave, ficavam felizes. Pergunta para o Sr. Cash: se eu consumir ovos e leite, estarei eu matando seres para me alimentar? Sr. Cash responde: tudo depende de como você se sente. O maior problema que teremos é fazer com que todo o ambiente mude. Isso tem que ocorrer coletivamente, então veremos a mudança. Como podemos fazer isso? Você não pode parar de comer ovos, carne, tudo mais de repente assim, do nada. Isso seria como dirigir um carro a 100 km por hora e batê-lo contra uma parede. Todo o ambiente deste planeta precisa passar pelo processo de mudança de sua estrutura. Então não veremos os outros seres com um pacote de energia para alimentação. Não importa se é uma maçã, um animal ou o que quer que seja. Mudaremos esse hábito fornecendo energia de modo que a sensação e a emoção de comer não surjam. Como mensageiros, é parcialmente nosso trabalho mudar o curso deste planeta. De certa forma, nos propusemos a criar energias que beneficiem toda a raça. E em algum momento no futuro, os supermercados se tornarão museus, porque descobrimos uma nova maneira de viver. E esse é o futuro. Não se pode simplesmente parar algo, a menos que todos ao seu redor também tenham chegado a esse ponto e tenham a mesma compreensão e capacidade de se alimentar por meio dos campos da alma. Todos nós avançaremos juntos. Um dia, muito em breve, quando alcançarmos a totalidade, eu ensinarei para vocês como se alimentar através de seus olhos, e então você verá a maravilha da criação. Nós amamos com nossos olhos. Isso é dar. Se o homem aprender a comer, a receber energia diretamente através da alma, através do olho do homem, essa é a arte de viver. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 484.